trem do tempo segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo, Prosa e Poesia, conversamos com Cândida Almeida, professora universitária mineira de Belo Horizonte que vive em São Paulo desde 2002 e é autora do livro Quando Fronteira. Vamos ouvi-la? Adejo. Eu vou, pássaros voam, quero ver do alto, dar rasantes de súbito. E com o próprio peito sentir a força do vento sem medo. Olá, eu sou a Cândida Almeida, professora universitária, poeta, designer, artista multimídia, e vou aqui conversar com vocês um pouco sobre a minha história na literatura, sobretudo a minha história na poesia. Bom, eu sou construída e constituída pela poesia. Eu acredito que a poesia, ela é uma essência em todos nós. Ela está entranhada em cada um de nós. Em alguns, ela vai aparecer em forma de afetos, em forma de palavras, em forma de encontros, em forma de olhares, em forma de sentir. Em outros, a poesia ganha um certo mundo de diálogo com as pessoas, com a sociedade. E é aí que a poesia deixa de ser algo entranhado em cada um de nós e passa a ser um campo, um espaço da literatura, um espaço de troca entre as partes, quem escreve, quem se dispõe ao exercício literário, criativo, intencional da poesia, e quem vai fruir essa poesia, quem vai, de fato, construir essa poesia e fazer dessa poesia parte também do seu interior. Nesse sentido, o que eu posso dizer é que eu sou pura poesia, uma poesia que pode ser proseada, uma poesia que pode ser desenhada, uma poesia que pode ser sonorizada, uma poesia que está em mim. Eu sou assim, só poesia. Um pouco do agora que sai de mim assim. Maria José, do outro lado da ponte. De viver assim isolada, conheci o reverso dessa gente infeliz. Descobri o mais profundo da vida, do medo e da angústia dos dias sem fim. Reparei, do outro lado da ponte, entre a fome e o ajeite, Maria José. 4 filhos paridos na marra, só 3 que ficaram na peleja da fé. O mais velho, Davi por ser preto, foi tiro no peito que o descaso apagou. Entendi, ao fechar a janela, que essa gente lá fora agoniza por mim. Eu chorei, sozinha em casa, segura e inquieta sem saber o porquê. Que no mundo ainda é preciso o abismo tecido entre tantos irmãos. E o que sobra na mesa do centro desbasta ao prato da favela sem chão. Se eu fosse ser literatura, eu acho que eu sou literatura. Eu sou toda escrita por dentro. Eu sou leitura por dentro. Eu sou Manuel de Barros. Eu sou Hilda Ilst. Sou Clarice Lispector. Sou Drummond. Sou Guimarães Rosa. Sou Pessoa, Fernando Pessoa. Sou semiótica, que é meu ponto de encontro com todos esses autores. E sou Cândida Almeida. Eu acho que eu não seria. Eu acho que eu me deixo ser. Assim, só assim. In natura. Como viver sem temer o que ser? Bom é ser árvore, ser firme, ser grande e durar sem saber. Latir por impulso, voar pelo lixo, ser barulho de chuva ou mingau de vulcão. Até o próximo programa. Tá distribuída.